nada vai impedir que eu creia em Deus. Nele está minha fé, nele está minha fé. Grande é o seu poder, poderá me valer na tribulação. Ele então vem me guardar sempre que eu clamar de todo o coração, de todo o coração, porque nele está toda a minha fé, porque nele está toda a minha fé. Ele bastará a mim, eu sei. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Nele está minha fé. Sempre que orei, nunca me faltou. Fosse noite ou dia, na tristeza ou na alegria, Jesus escutou. Ele me escutou. Pode, amigos, me faltar, me afastar de Jesus não irei. Eu tenho plena certeza, ele bastará a mim.